pra ver. Não bate pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não bate pra ver, não bate pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não bate pra ver, não bate pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não bate pra ver, hoje em dia já tô cegado, me lembro de um recente passado. Quantas noites, várias baladas, foram muitas madrugadas. Com quantas minas saí, a conta já perdi. Muita cerveja, muito som. Se eu quisesse farinha, tinha pedra, fácil arrumava. Você dá pra apertar tudo isso na noitada. Eu nunca cheirei, nunca pitilhei, pedra não usei. Mas sei dos efeitos que causam, pois já presenciei. Meninos, meninas embriagadas, dançando a batida pesada. Após a festa da noite, lá seus corpos em qualquer motel de quebrada, achando não pegar nada. Candidata a futura mãe solteira, candidato a possível portador do HIV. Não pague pra ver. Não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, Os dois grupos que fiz parte ainda existem, eu sei. Naldinho ND, comando de MC. Show por toda São Paulo, interior e outros estados. Conheci várias pessoas, eu fiz vários chegados. Muros da estação de trem pulados, catracas por baixo, revista da polícia. Lucros baixos, riscos altos. É, vi muita parada errada. Amigos que até já foram para a vala. Eu trombava aquele cara em vários lugares. Tinha consideração, mas já não aperto mais sua mão. Quando colo em algum movimento, ele já não está. Seu grupo de rap já não toque mais nenhum lugar. E se tocar junto a eles, ele não vai estar. Cedo demais se foi, cedo demais partiu. Nas baladas da noite com crack se iludiu. Ele levou, pom pom pom, ele partiu. Viajando na lembrança, me lembrei de uma mina da antiga que eu catei. A mina era legal, tinha as ideias certas e pá, comigo não deixou brecha. Mas a notícia andou, soube que a mina desandou. Malandro se liga, sentar o dedo nela e nos camaradas lá da Vila Joaniza. Esperando o pó que vinha da bocada, eles levaram, foi rajada. Ratatata, morreram na noitada, morreram na noitada. É, não pague pra ver. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver, a noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver. Deixa comigo, vamos lá então. É isso aí. Tô chegando, eu já tô chegado. Malandreado, chegado, cê tá ligado. Tensão, atenção, diga que não, tenha o pé no chão. Isso é de coração, pra você que tá de trem. A pé caramba ou busão, o negrume nos fascina. E essa é a nossa sina, um toque pra aquela menina. A noite é boa, pra gente curtir numa boa. E mulher de responsa não engravida à toa. E mano que é mano, sujeito não faz sujeira. Do tipo fábrica, mãe solteira. Escute o que eu falo, não vá de embalo. Muitas vezes o barato sai muito caro. Sua vida é preciosa demais para você perder. A noite pode ser boa ou acabar com você. É. Não pague pra ver, não pague pra ver. A noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver. A noite pode ser boa ou acabar com você. Não pague pra ver, não pague pra ver. E aí, meu irmão, tá aí? O que você diz sobre a noite? Como é que a gente tem que curtir? Na boa? Tem que curtir numa boa, sem problema nenhum, não é? A rapaziada tem que sair pra curtir, mas sem ser consumido pelas drogas e nem pela violência, se afastar de tudo que é ruim. É isso aí. Entendeu, meu irmão? É isso aí. Vamos que vamos, então. Vamos, tá aí, de... Não pode parar. Apocalipse 16. Aí, DJ 1 com vocês, mais uma vez. É isso aí. Ah, Apocalipse 16. Tá aí de DJ com você. Apocalipse 16. Mais uma vez. Não, mais uma noite. Não, não, Apocalipse 16. Não, não, vamos que vamos, meu calma, irmão. DJ 1 com você. Mais uma vez. Apocalipse 16. Agora com você. Esse é o som da rapaziada, hein? Se liga. Hip hop na veia. O som não pode parar. Na noite. Na noite. Na noite.